En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Volto acalanto de Benjamin, que por enquanto é o caçula de mim. É um deslumbramento, ele emula o canto de um querubim. Curumim, o que é mesmo que isso me ensina? Um ser que a si mesmo se nina, um quase lamento, já é nota de tom e tem cor de jasmim. Eu nunca tinha visto nada assim. Ah, ah, ah, ah, ah. O alto acalanto de Benjamin, que por enquanto é o caçula de mim. É um deslumbramento, ele emula o canto de um querubim. Curumim, o que é mesmo que isso me ensina? Ser que a si mesmo se nina, um quase lamento, já é nota de tom e tem cor de jasmim. Eu nunca tinha visto nada assim. Caetano Veloso imitando a su nieto Benjamín, dándole la bienvenida con esta enternecedora canción titulada Autocalanto, compuesta por el abuelo Caetano Veloso, hoy con 79 años. Este incansable baiano acaba de lanzar su nuevo disco titulado Meu Coco, y con este ya suma 50 discos lanzados. Esto es Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Hoy en Contacto Brasil vamos a oír algunos de los temas que componen este excelente disco. Cuando oímos Anjos Tronchos, la canción que fue lanzada algunos días antes anunciando la llegada de un nuevo disco de este artista, se podía pensar que sería un disco más sombrío, denso, por la lírica reflexiva de esa canción. Sin embargo, al oír este nuevo álbum, la sensación es diferente. Es luminoso, es una afirmación de la brasilidad, de la pluralidad brasileña, de la rica y confusa belleza, como dice Caetano en una de las tantas entrevistas y en la abundante cantidad de artículos dedicados a este primer álbum de la carrera de Caetano, que trae solamente composiciones propias y ninguna parcería. Suena como una respuesta del compositor al ataque contra la idea de un país plural. Él inclusive envió una carta abierta a los medios donde da mayores detalles del proceso creativo de cada uno de los 12 temas que componen su nuevo disco titulado Meu Coco. En el torrente poético del álbum vemos colores y nombres que aparecen en algunas canciones compuestas por este abuelo nervioso, porfiado y mañoso, para quien hay poemas como jamás o como algún poeta soñó, como dice la letra de Anxios Tronxios, en un diálogo de contemporaneidad con su propia obra. Caetano se ocupa de pensar en el futuro personificado por el querubín y corumín, su nieto Benjamín. La grandeza y vitalidad de la música brasileña está presente en la mención que hace de una cantidad de artistas que forman parte de la cultura de este país, en algunas de las canciones como Gil Gal y Meu Coco. Las sonoridades actuales, Caetano las incorpora principalmente en Não Vou Deixar, canción de amor y de política, con el piano eléctrico y sintetizadores a cargo del novato Lucas Nunes, su brazo derecho en este disco. El funk carioca está presente a través de las manos de Vinícius Cantuaria, de la antigua formación que acompañó a Caetano, La Otra Banda da Terra. También quiero destacar la participación de otro constante colaborador, el gran chelista Jacques Morellenbaum, que ha participado de varios discos de Caetano, aquí en este bellísimo tema titulado Ciclamen du Líbano, donde Morellenbaum hace los arreglos y toca un memorable solo. La miscigenación y toda la cuestión racial vuelven con sus matices en las canciones Cobre y Pardo, esta última grabada anteriormente por la cantora paulista Seu, y recurriendo al más emblemático de los estilos nativos de Brasil, el samba, se hace presente en Sem Samba Não Dá, con la presencia de Prechinho da Serrinha haciendo la base rítmica y Mestrinho tocando la acordeón o sanfona, en una fusión de música sertaneja con el samba tradicional. Vamos entonces a disfrutar de algunos temas que están en este disco titulado Meu Coco, de Caetano Veloso. Simone Raimunda disparou as luanas, a palavra bunda é o português dos Brasis, a Janaínas todas foi Leila Diniz, os nomes dizem mais do que o que cada uma diz. Somos mulatos, híbridos e mamelucos, e muito mais cafusos do que tudo mais. O português é o negro dentre as eurolínguas, superaremos cãibras, furúnculos e ínguas. Conaras, betânias e elis, faremos mundo feliz. Únicos, vários, canaveses, Belém, Natal, vitória do Espírito Santo, bomba luminosa sobre o capital. Há quem além do seio do bem e do mal, teimosos e melódicos no nosso canto, católicos de axé e neopentecostais, nação grande demais para que alguém engula. Avisa os navegantes, bandeira da paz, ninguém mexa jamais, ninguém roce nem burla. Quem és e quem sou? Somos chineses, morenos a Belê, agora amanhã. Nosso futuro vê açaí e guardiã. O Birajaras, meu carimã, saputi. Virá que eu vi, virá, virá, virá que eu vi. Irene, rirá, Noel, Caimari. Tudo em Buarcará, na arca de zumbi. Thank you. morenos a beleza, mora no manhã. Nosso futuro vê açaí guardiã. Ubirajaras, mil carimãs, saputi. Vira que eu vi, vira, vira, vira que eu vi. Mirene, rira, noel, caime ali. Tudo em buarcará na arca de zumbi. Sabé. Noite, centelha de noite. Noite, luz e dia. Nua na telha de vidro. Lua, mãe Maria. Noite, multiplica o brilho. Voz de agudo som. Chuva de arroz, trigo e milho. Noite de ano bom. Noite, prisma. Momento total. O mundo cisma, mas eu miro teu cristal. E vejo e peço dias de outras cores, alegrias para mim, pro meu amor e meus amores, dias de outras cores, alegrias para mim, pro meu amor e meus amores. A banda do Olodum, a banda do Olodum, a banda do Olodum. Noite, centelha de noite. Noite, luz e dia. Nua na telha de vidro. Lua, mãe Maria. Noite, multiplica o brilho. Voz de agudo som. Chuva de arroz, trigo e milho. Noite de ano bom. Noite, prisma, momento total. O mundo cisma, mas eu miro teu cristal. E vejo e peço dias de outras cores, alegrias para mim, pro meu meus amores, dias de outras cores, alegrias para mim, pro meu amor e meus amores. E do Carlinhos Brau, vibre o bronze de Santana. Sol das onze sobre o teu, quase cobre que descobre que é o meu amor que emana desse céu. Tua pele é o cobreado da Bahia de nós dois. Grei de escravizados e opressores, reis do estado que virá depois. Ó mulher de tez nobre, toma tudo e me tem. Sobre o teu bronze cobre, quem não vem? Temos tudo tanto junto, teremos tanto no amém. Mulher de tez nobre, toma e bem. Ter te visto tão de perto e talvez voltar a ver, prova que está tudo certo. Vale ter vivido, vale estar vivendo aqui. Vale viver. nobre, toma tudo e me tem. Sobre o teu bronze cobre, quem não vem? Temos tudo tanto junto, teremos tanto no amém. Ó mulher de tez nobre, toma e bem. Ter-te visto tão de perto e talvez voltar a ver, prova que está tudo certo. Vale ter vivido, vale estar vivendo aqui, vale viver. Que as almas se chamem e os corpos se amem. Eis poderosíssimos o que produzíamos de signos divinos. Teus cantos morenos, os meus não menos, perna, braço, artelhos, enfim, cada membro aninha-se espelhos, dão-se entre os dois ventos. Vermelhos e vales amenos, que os anjos reclamem e nos céus proclamem teu sol, mel docíssimo, flor em carne. Espírito se clamem do Líbano, se clamem do Líbano, se clamem. Estamos en Contacto Brasil. deixar, não vou, não vou deixar você esculachar com a nossa história. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar que se desminta a nossa gana, a nossa fama de bacana, o nosso drama, nossa pinta. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou. O menino me ouviu e já comentou: o vovô tá nervoso, o vovô nervoso, teimoso, manhoso. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita lida. Não vou deixar, não vou, não vou deixar você esculachar com a nossa vida. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais, muito mais. Nossa gana, nossa fama de bacana, nosso drama, nossa pinta. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou. Menino me ouviu e já comentou: o vovô tá nervoso, o vovô nervoso, teimoso, manhoso. Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grito epababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muito atrito, treta, tem moamba, mas tem sertanejo, treco, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Rola se tudo vai rolar. Só que sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem sertanejo, pago brejo, tem ferrugem, glória, groove, Maiara e Maraíza. E ou um, e ou um, tem Djonga com Rogério, tem Lúcia e Cabelinho, tem Baca, Chuta, Blues, tem gente pra chuchu. Tem do David, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel. Olho pro Cristo ali no Corcovado, e em silêncio gritei pra babá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muita treta, treta, tem muamba, mas tem sertanejo, trepe, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba. Sem samba beija, pagou brejo, ferrugem, glória, cruz, Maiara e Maraíza. E o tem Djonga com Rogério, tem MC Cabelinho, tem Baca, Chuta, Blues, tem gente pra chuchu. Tem do David, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Tezê da Coronel. Tem Irã e Maju, Simone, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando. Tem Léo Santana, Mendonça, no Pelourinho, pode dar, no Pelourinho, pode dar, no Pelourinho, pode dar, no Pelourinho, pode dar. Pelourinho, pode dar, pode dar, pode dar, pode dar, pode dar. Olho pro Cristo ali no Corcovado. Escuchamos algunas canciones que componen el nuevo trabajo discográfico de Caetano Veloso titulado Meu Coco, lanzado a las 9 de la noche del pasado jueves 21 de octubre. Un lanzamiento muy esperado por el público que sigue la trayectoria de este gran artista brasileño. Los temas que oímos, Meu Coco, que le da título al disco, Noite de Cristal, que fue grabado anteriormente por María Bethânia, Cobre, bellísimo tema, Ciclamen do Líbano, Não Vou Deixar y Sem Samba Não Dá. Hacemos una pausa y ya regresamos en Contacto Brasil con la cantora paulista Ana Cañas. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei, jovem que desce do norte pra cidade grande, os pés cansados e feridos de andar légua tirana. Ah, de lágrimas nos olhos de ler o Pessoa e de ver o verde da cana. Esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos e depois sorria, examinando 3x4 da fotografia, estranhando o nome do lugar de onde eu vinha.

Antonio Carlos Belchior, que nació en 1946 y murió en 2017. Casualmente hoy Belchior estaría cumpliendo 75 años. La selección del repertorio está enfocado en las canciones que Belchior presentó durante los años 70. Fue grabado en el estudio Da Pavirada en la ciudad de São Paulo, con la participación de los músicos Adriano Greenberg, que se destaca en el piano y el órgano Hammond, Fabá Jiménez en las guitarras, Fabio Sá en el bajo y Thiago Big Ravelo en la batería. Vamos a escuchar algunos temas de este disco interpretados por Ana Cañas, que canta con sorprendente suavidad y delicadeza, y por momentos hace que se diluyan las inquietudes y angustias expuestas por el autor en letras que retratan impases generacionales que son actuales aún en este 2021. El primer tema que oiremos es un clásico de Belchior, inmortalizado por Elis Regina, y se titula Como no sus pais, donde Ana está estupendamente acompañada por el pianista Adriano Greenberg. Es interesante destacar que este tema fue captado en vivo durante las grabaciones y ese fue el take seleccionado para integrar el disco. Es realmente impresionante esta interpretación. En el YouTube es posible oír y ver este disco a través de un álbum visual con bellísimos videos. Aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Hmm.

pousar no seu céu, pode ser no seu inferno viver a divina comédia humana, onde nada, nada, nada é eterno. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Hemos escuchado algunas canciones que están en el nuevo trabajo discográfico de Ana Cañas, Canta Belchior, lanzado la semana pasada en Brasil. Los temas que oímos son Como no suspáis, en una emocionante interpretación de piano y voz en un clima de música de cámara. Enseguida oímos Paralelas y Divina Comedia Humana. Y nos vamos por hoy en Contacto Brasil con otro tema de este disco dedicado a la obra de este artista de primera grandeza, Antônio Carlos Belchior, en la voz y en la osadía estilística de la paulista Ana Cañas. El tema se titula Velha Ropa Colorida, que en la versión de Belchior es un rock, y Ana lo llevó al universo del rocksteady de Jamaica. Salud y paz para todos. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. Little lily, yeah, yo, yo.